Thank you. 2, com identificação, desejo chegada com MED 1 e deixa via para nível 050. Este é o time, eu estou na 090 internacional. Exato, direto e prático, condições de modificar as rodas de ponta? Então, deixo na linha 2010, pelo esperado para a final da pistão, até. Eu tenho que exigir condições visuais com a pista, e com a câmera de controle da pele do curso. Depois das próximas linhas de ação, estou direto com o resto, para chegar, estou chegando na 090, e principalmente para o nível 0, se puder. Ilustrado pela radial 330 do Jornal Salvador. 2 curva à direita pela 080. passo à esquerda, via Lima, bate 1 no portão 07. da direita, tem 1150. contato com o Celo Plano para se apresentar? Sete, plano cancelado 0158, vista para 15.00 e passa do jogo aqui. Salida 2224, solo 59, taxa 2A na esquerda, parte 1, remoto no 2. Circuno 27 já vista pista? Para aqui, visual. Circuno 27, chama a torre, pretensão 118, próxima 95. 18, 5. Azul 51, 27, visual, 4, 17. Azul 51, 27, pista 17, pouso autorizado, cheque o 30, pouso 100, 0 graus, 109, altíssimo 0, 90. Está ligado para agora, agora, no final da 17, 51, Doutor J. Cristiano 7, o retrocede de Luna e o LS circula por 17. Manoel já foi 4,5. Dois metais de operação para a chamada J. Cristiano 17, com retrocede para o 0,5, limitado pela radial 330 de Luna e chama 2. Solo 02, libera a pista à esquerda via taxi de Lima, taxi autorizado para o baixo 1, portão 01, mantém essa frequência até o campeonato. 4 qualquer profissão em funcionamento da brigada. Sim, funcionando a 074, completa a curva direita na sua 070. Tenha 2.10 FM. A 074, plano IAC, cancelado 0206, a para 1.5006. A 0. A 074, continuando a operação, a próxima de 6 próximos. Funcionando a 074, centro do tráfego, habilitado, reporte visual com a pista 17. ali a Taxi Lima, taxa utilizando o Passat 1 no portão 09. Controle 1208, transponder 0242.